Programe-se, programe-se. Onde o mundo o amor vencerá? Essa é a rede Tensão Nova de Rádio. 24 horas de evangelização no Brasil e no mundo. Rádio Tensão Nova Esperança. Veículos de 231 AM, 670 kHz. Nova Esperança, Paraná. Rede Tensão Nova de Rádio. Nós espalhamos o amor pelo ar. Aqui nós adoramos a Jesus. Choramos, sofrendo, celebramos a Santa Missa. Nos unimos e realizamos tantos eventos e celebrações. Assim é o Santuário do Pai da Misericórdia. E sempre foi e será um ânimo de fé, fraternidade e acolhimento. E por conta de uma pandemia mundial, precisa se distanciar por amor, cuidado e respeito a você. Pedimos juntos em oração, mas sempre conectados. Dessa história. Parabéns, Rádio Tensão Nova. Começa agora mais um programa com a marca de qualidade. Tensão Nova. Hora da misericórdia. Você mais perto do coração misericordioso de Jesus. Hora da misericórdia. Tirando as barras, eu sou novo, senhor, eu estou contigo aqui na hora da misericórdia.